por isso que eu aviso os meus homies, para não darem nem jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que só entra pontos. É por isso que a GIA Richard continua a ouvir. É por isso que eu aviso os meus homies, para não darem nem jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que só entra pontos. É por isso que a GIA Richard continua a ouvir. Dou puro chá ou flow, nós querendo ela, nada diz dela. A branca castanha, noutras ruelas, nem quer vê-las. Nós são elas, grandes cadelas, do catimba ao whisky style. Puro Joe Biden, que se foda, drogas pesadas, do risco à gringada. Afasta, mata, arrasa, chá robosa. Aqui não há drogas pesadas, pois o pesado aqui sou eu. Nunca aconteceu, a GR na jarda nunca deu. Pois eu é só bom mel, do smoke, do céu. Uma boca ao polete, só sei que é do mel. A GR não tá na querugida, tu não sabes pensar por ti. A GR só pensa por si, a GR é só THC. A GR é o quê? Não, na querugida tu não vês. É por isso que eu aviso os meus homies, para não darem na jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que só entra com Z. É por isso que a GIA Richard continua a ouvir. É por isso que eu aviso os meus homies, para não darem na jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que só entra com Z. É por isso que a GIA Richard continua a ouvir. Eu não sei o que é dar, eu não sei o que é sacar. Não sei o quanto dinheiro que eu sei gastar. Não sei se faz viajar a mim, não apanha. Não troco na papanha, não vai a furto, não consegue ganhar. Fala bem a gira, gira dessa caia. Bom mel, ninguém não dá raia. Enquanto isso, bom mel, gira da praia. Fio dental, deitadas na toalha. Estão as ladies, porque na praia sabes bem que estão as ladies. E quando há ladies e ela, eu fico crazy. Hoje há tantas damas e gatas que eu já nem sei. Mas pra quem é preciso, pra quem castanha, só com ela é que a GR não se canha. Tenha bondade, mocília. Desculpa lá, pá, mas assim não vou ficar. A GR é só ela, jo, para a cabeça. Essa shit só faz com eu e um gajo beleza. É por isso que eu aviso os meus homies, para não darem na jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que só entra pomos. É por isso que a GR já continua a ouvir. É por isso que eu aviso os meus homies, para não darem na jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que só entra pomos. É por isso que a GR já continua a ouvir. Continuam vivos, só fumo bons e continuam vivos. Ouve bem aquilo que eu te digo. É por isso que eu te sou mesmo aviso. Tchau, Ayer, chave bons. Ayer, um segundo esquerdo. Ayer, é por isso que eu aviso os meus homies, para não darem na jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que estão entre a pomos. É por isso que eu aviso os meus homies, para não darem na jarda, ficam zombies. No nosso sangue sabes que estou entre a pomos. É por isso que a GIA Richard continua a ouvir.